pássaros cantam lá no céu, sem receber nenhum cachê. E Deus sustenta todos, mesmo sem ter o que comer. E as formiguinhas tão sábias, eu vejo Deus, recolhem tudo no verão. Eu vejo Deus. E quando vem o inverno, eu vejo Deus, Deus já proveu a salvação. E a chuva cai tão bonita, vai misturando com a terra, e ela produz coisas tão lindas que o homem sempre espera. Em tudo isso vejo Deus, eu vejo Deus, até no meu duvidar, eu vejo Deus, porque eu posso aprender, aprender, aprender a confiar. E a chuva cai tão bonita, vai misturando com a terra, e ela produz coisas tão lindas que o homem sempre